1274, assino identificação. Mantenha a nível de voo 190, vou direto ao código. Velocidade 4, 5 milhas sul e oeste do Velho Salvador com fator radar. Na 3190, desça a via chegada Boa Média 1 para nível de voo 050, que é negar 1-0 no 4. Localizador azul 2719. Azul 2718, complete aproximação, chame touro no 8, decimal 95. 1895 a torre agora, azul 279. Obrigado e bom fim de semana. Azul Afirme. Autorizado, Eco do Novembro. Reporte 20 milhas afastadas de Salvador. Controle, Altan 3367, cruzando 1600. Altan 3367, contato radar na decolagem, suba. Para nível de voo 360 via Sede São Bruno. 360 via São Bruno, 3367. 3367, vou direto Leda. Inicialmente subi manter nível de voo 180. Direto Leda, restrito 180, 3367. Eu não avisei para autorizar de táxi. É com o Zulu November? É com o Zulu November 23 milhas sudoeste do Equador, serviço radar encerrado. Bom atraso conhecido em formato, tenta levar frequência para coordenação. São 3367, formação de tráfego, 1 hora, 20 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 190, sale 130 da Força Aérea. 1274, informação de tráfego, 1 hora, 17 milhas, rumo sul do oeste, cruzando o nível de voo 090 em subida para 180. É a voz da TAM. São 3367, tráfego superar 307 milhas, sub e mantém nível de voo 360. 360, até 3367. Controle Salvador, gol 1620, decolou. 1620, contato radar cruza 2400, sub e mantém nível de voo 370, autorizado direto Jama. Direto Jama, subindo ao 370, gol 1620. São 3190, desça para 2000 pés. Autorizada final do procedimento LSXC, reposto estabilizado no localizador. Autorizada LSXC, está aqui? Está ligue, está 3190. Bruno 869, desça e mantenha nível de voo 130 na chegada a ponto. Se negar, 1-0-4. São 3367, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterno 123.8. São 3367. Sossega, 3367. São 3367, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterno 123.8. Centro Recife agora, boa tarde, 3367. Voo 620 foi direto a Aracaju. Direto a Aracaju, voo 620. Controle, eu vou 1169, boa tarde. 1169, contato radar na decolagem. Suba para nível, restrito inicialmente nível de voo 180, via saída São Bruno. Restrito 180 São Bruno, 1169. No número 9, sub mantém nível de voo 360, totalizado direto Leda. Na proa de Leda, sessão 360, voo no 169. Voo 620, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Recife 1285, alterna 1285, voo 620. Chame 2210, desça via chegada a Boa Média 1 para nível de voo 050, que legal no 04. Localizador, 3190. 3190, chame torno no 8, decimal 95. Obrigado, boa tarde, 3190. Gol 1869, informação de tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 1115. Batendo o Lima Quilo Bravo, informação de tráfego 12 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 170 em descida para nível de voo 130. Salvador, boa tarde, Olimpo 06, decolado, Uno, Elefa. Olimpo 06, contato radar na decolagem, suba e mantém nível de voo 260, via saída Arbor Uno. 260, via Arbor Uno, Olimpo 06. repetir, voo no 869, mantenha nível de voo no 30. Olimpo 06, eu vou direto Alefa. Direto Alefa, para o Olimpo 06. Bono 869, tráfego esperado 5 horas, 4 milhas, desce e mantenha 4 mil pés. 4 mil, 869. Olimpo 06? Mas curto 06. 06, poderia informar o tempo total de voo? De 2 horas. Bem. Voo 69, chame o centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, no alterno no 23 decimal 8. 6290, mantém a chegada número 2. Bruno 869, desça para 2500, pés. Autorizada final do procedimento ILS, X-ray repostabilizado no localizador. 2500, autorizado no X-ray, repostabilizado. 869. Papa Angu Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, 50 milhas, Nordeste do Velho Salvador, serviço está encerrado. Para serviço de informação alerta, chame o centro Recife. Frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Salvador, TAM 3145. TAM 3145, muito transponder para 5452. 5452, 3145. Livre, bom noite, 69. Obrigado. Sua 3145, contato radar, cruza 3.600 pés, sua para nível de voo 340, está autorizado direto Leda. Na Pro de Leda 340, 3145. Olimpo 06, chama o centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. Boa noite, 69, está autorizado descida para 2 mil pés. Descida 2 mil, 869. Boa 274, na 0 Minas Caraconde, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo 190 e chame o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. 310, confirme sua velocidade. Afirmativo, chama 6210, confirme sua velocidade. 2409. Última 210 é o número 2, reduza a velocidade para 200 mais. Siga a Guardião 05. Guardião 05, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, que negar na 014. Reporte visual com esse asa. A Canada é 210, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LSX-3, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2000, vai reportar estabilizado, 6200. 869, estabilizado. Boa noite, 19, me tornou 8, decimal 95. 3145, chama o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 23 decimal 8. Ok, copiou 251, alterna 1238, 3145. Correto, 3145. Obrigado. Controle, o papapapá Mike Trofa livrou a frequência da torre. Está com o Pronote, Prodícia Ranger Queen, informará quando visual para pouso, Mike Vitorov. Mike Vitorov, mantém-se em condições visuais 500 pés, Quinegala 014, fica atento ao Guardião 05, retornando de Santa Mara em direção ao Ceasa. Ficará atento, ainda não visual, reportará quando visual, Mike Vitorov. Guardião 05, fica atento ao Robinson 44, circulado da pista. Decola de Salvador em sentido da Serra Índia Quinta. Papagaio 05, cheque seu transponder, não estou recebendo o mesmo. Canal 2-1-0, chume turno no 8, decimal 9-5. Canal 05. Confirme sua assistência para Salvador. Padre 05, informe sua distância para Salvador. Padre 05, negativa aí no seu transponder, eu queria saber sua distância de Salvador. Aqui vem do Alfa, ali frequência para coordenação. Cadê 05, chame torno no 8, decimal 95. O Nuno 66, deixa vir chegada a Bomed 1 para nível de voo 050, QNH no 094. O Nuno 066, deixa vir chegada a Bomed 1 para nível de voo 060, QNH no 094. Sinal 90 no meio, desse que mantém nível de voo 060 na chegada por Bomed 1. O Nuno 66, mantenha a chegada, número 2 na aproximação. Sinal 906, confirme sua velocidade. Sinal 906, número 3, reduza para 250 nós a velocidade. Sinal 645, desça para 4.000 pés, QNH no 014, se possível manter a velocidade para o sequenciamento. Se tiver condições, vou no 645. Antena 645, confirme sua velocidade. Enter. Uno 1166, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. 2209, bom nome meia. Bom nome 0906, reduza para 2209. Reduzindo 120. Uno 1166, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite radial 280 do velho de Salvador. Proa 020, limite radial 280 do velho de Salvador, Uno 1166. Uno 645, desce e mantenha 25007, autorizado a final do procedimento TLS X-Ray, após estabilizado no localizador. Bolo 645, vetoração para final ILS, curva esquerda, proa 210, limite aqui de Mike 100 de Simbra. Curva 210, pro 645. O 1166, reduz a velocidade para 2009. 2009 ou 1166. Então 9096, retração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 090. Curva 090, 090, 090, 090, 090, 090, 090. Zona 0 no meio, desse se mantém a 6 mil pés. Zona 645 tem condições de detectar o localizador na proa de duna? Afirmo, vai proa duna então, vou na 645. Salvador, gol no 66, 7.050. Gol no 66, desse mantém a 4 mil pés e forma que irá ultrapassar o curso do localizador, novo limite que demarque no 20 de Simbra. 30 para 60, que demarque. 120 Simbra, demarque. 1 no 66. Então, 90 no meio, desse mantém a 5 mil pés, reduz a velocidade para 200 nós. Canamel no 43, já fazia chegada bom para nível de voo 050. Senegal no 094. O nono 66, nessa proa intercepta o localizador. Esse mantém a 3.500 pés. Proa do localizador, esse mantém a 5 pés do nono 66. O controle confirmando bom o nono 66, nessa proa já passou o localizador. Certo, aguarde esse movimento para o localizador. O nono 66. A voando ainda a serra, o nono 64. Sente. Bruno 66 para o localizador de direita, Bruno 20, reporte estabilizado. Localizador Bruno 26, reportará estabilizado. Bruno 20, reportará estabilizado com 1166. Bruno 166, desça para 2 mil pés, autorizado o sinal do procedimento LSX2, reporte estabilizado no localizador. Estabilizador 2 mil pés, reportará estabilizado no localizador com 1166. Bruno 645. Tem condições de aproximar a visão? Afirmo. Sente. Rota 90 no meio, está atingindo 5 mil pés, mantendo o curso 090. Sente, gol 90 no meio, aguarde o movimento para o localizador desse e mantenha 4 mil pés. A gente vai 4 mil pés e aguardando para o outro lado. O TAN 9096 para o localizador direita para o 070. Direita 70, vai pode interceptar nessa prova, né? Afirmativo, o prova foi para o localizador. Ok. Aguardando, se tiver encaminhado, vai interceptar. A 9096, reduz a velocidade para 1909. Já está reduzindo, tem que desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. Agora é estabilizado no localizador. Pelo 645, complete a aproximação visual, chamei turno no 8, decimal 95. 1895, gol na 645. 190 no meio, informa tráfego do precede essa posição de 107 milhas rumo sudeste com 170 de grau de pico. Nativo, está ciente do tráfego, está mantendo 170 também. Localizadora, 190 no meio, agora de transferência das comunicações, o tráfego só sente com 160 de grau de pico. QNH 143, desse que mantém a 4 mil pés. QNH 104. Uno 166 estabilizado? Afirmativo, é estabilizado, Alfa Bicho. Uno 166, chame torno no 8, decimal 95. Torre no 8, decimal 95, gol no 166. Localizaram no meio, chame torno no 8, decimal 95. 8, 95, já logo. Plano 43, autorizado Duna, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LSXT, após estabilizado no localizador. Desça autorizado para o Duna, 2.000 pés, vai reportar quando estabilizado no localizador, 0.1.4.3.